veio com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar a madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Aí, xerife, aqui comigo, xerife, o Jefferson Pop, chega junto rapidinho. Já já, galera, tem o Pop Show lançando aqui no Palmeiras, tocando as músicas que todo mundo gosta de ouvir e dançar. Bora, DJ Alisson, deixa tudo, tudo, tudo, tudo no escurinho. Tudo no escurinho, eu gosto do escurinho. Quem gosta do escurinho, joga o bracinho pra cima. Canta essa aqui. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fora. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. E agora? Isso nunca vai melhorar. Eu quero ouvir a galera cantando. Bora vir, bora vir. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. Aí. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. E a produção, jogue o símbolo do Paysandu aqui no telão espacial do Pop, por favor. E eu quero que a torcida do Paysandu filmasse, botasse pra cima a mãozinha. Só quem é do Papão da Curuzu, bate na palminha, torcida do Papão, bate na palminha, torcida do Papão, ó, uma lista branca. E as cores? Não, mas a parada não é assim, é assim agora. Vamos. Quero ouvir. Quero gritar campeão. Vamos, vamos. Vamos. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no... Eu quero agora, galera, filmando o símbolo do leão. Quem é do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Joga o símbolo do leão, minha produção. Joga, joga. Quem é do Clube do Remo, bate na palminha. Bate na palminha e canta assim, ó. Uma coisa eu te peço. E o quê? Honra essa camisa, meu poderoso leão. Te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Bora, DJ Alisson, que tá começando! Quando ele manda, papai. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. O dia vai no chão, libera a luz! Na na na na na na. galera vai pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Bora, bora, bora, 3, 2, 1, agora vai. Quem ame quando não merecer, hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo tão lindo, até recordar. Mas aí. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imaginou quanto. Obrigado de coração a todos os fã-clubes que mais uma vez estão passando o Sírio junto com a gente e conhecendo hoje o nosso pop song que daqui a pouquinho vai dar o pontapé e iniciar a nossa programação. Que bonito, Palmeiras chapado! Explosão eternamente também, meu parceiro Ítalo, aqui presente com a gente. Valeu, meu irmão! A nossa TJ também aí presente com a gente. Paradinha nos Jurunas, todo mundo firme e forte aqui no Pop! Curtição também não poderia ficar de fora dessa. De jeito nenhum, é todos os anos, né, meu irmão? Meu parceiro Derek Bombilho, tá aqui presente também com a gente. E terça-feira para Clube Pop White. Bora pra cima, Derek! Chega chegando assim, ó. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, volta, caixota dentro, vai. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Olha a mãozinha! E faz a garra do águia. Essa presa e dá-lhe uma bicada, mulher. Começa as bicadas. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam. Meu parceiro Garrincha, velha guarda. Tá aí presente com a gente, alô Garrincha. Eu senti a pressão da galera do rock. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Meu amigo Anderson, tá aí presente com a gente. E também a Adriele, da R.A. Boutique. Aquele abraço pra vocês, Anderson. Valeu, Adriele. Parceiros aqui da Vone. Um fogo no teto, acende um pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe. E quem sabe canta essa aqui que eu quero ouvir. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Eita, que o bagulho tá doido, meu irmão! Me mamando, me mamando. Alô, Estevão! Aquele abraço pra você, meu parceiro Luan também, da BDJ, o gordo da tartaruga também. Aquele abraço, Ciro! Davizinho, Toninho, todo mundo aí, meu irmão! Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. Esse é o DJ Lohan, o mestre da portaria. Tem uma loirinha, oh, moreninha, não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Meu parceiro DJ Davi Vila, LG do Pop, o meu marido Spike na internet. Aí presente com a gente, alô Spike, bota pra cima e a nossa cúpula, maninho. Eu agavo, agavo. Bora endoidar. Deixa voar. Vai, vai. Do preto, aqui em Brasília, com a gente é a ponta entrando pro Mota, meu irmão. Cristóvão, o ratão da Rua Nova. Super China, esse aí não perde, meu irmão. Todos os anos tá com a gente. O Quinho do Rock, a galera da picanha do Hernani também. Um abraço com carinho pra todos vocês. Deixa voar. Com a gente também, aquele abraço pra você. Bora, Michael! Toda a galera reunida aqui no Pop! Tantos risos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Que sorte, hein? Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem que hoje tem, vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Olha a comissão de frente, como é que tá aí, meu irmão? Na pressão! Obrigado mesmo, Júnior Lanche. O macaxeira da TF também dá no circuito. Eu sei, e não pode crer. Bora, Luan. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Bora, Tom. Tom! Da baladinha. Aniversário do PH Live também. O Hugo Dalverente tá aí. O Panda. Parasito Lucas. RR dos Despintados. E a família show. Hey. Oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. Alô, tudo é vez. Ele tá no som dele. Live, live, live. Deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo. Agora a parada é o seguinte. Isso, se pudesse apagar aquela luz ali. Na minha produção. Mas ó, quem é devoto de Nossa Santinha, de Nossa Senhora de Nazaré, quem acompanhou Nossa Santinha aí, bota a mãozinha pra cima e deixa tudo no escurinho. Eu queria, se minha produção pudesse, a imagem da Nossa Senhora de Nazaré aqui no telão, não tem, né? Peguei vocês de surpresa hoje, mas terça-feira eu quero que vocês agilizem isso pra mim. Do Pop White, era bacana hoje aqui, mas tá bom. Ó, oh, quem é devoto da nossa Santinha, bota a mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus também, bota a mãozinha pra cima. Todo mundo aí, bota a mãozinha pra cima. E agora a gente vai jogar pra direita e pra esquerda, acompanhando a luz. Todo mundo, atenção, vai pra direita, esquerda, direita. Olha aí como tá bonito, vai, vai. Direita, esquerda. Galera do fundão também tá valendo, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda. Apaga tudo! Tudo! Tudo! E acende! Acende! Caralho, acende a... Hoje tá de aniversário, meu irmão. Fica melhor. Pode crer! Alô, Cristiano. Se lá, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo, pode estar artista americano. Caralho, acende a... Que a galera vai cantar, eu não sei. Lá vai! Que isso, brother! Super Pop! Super Pop Live! Lutada de mosqueiro, Robinho Playboy da Iguajé. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá. Obrigado, meu parceiro Mirizinho. A Eduarda Bonanza também tá aqui presente com a gente. São grandes parceiros nossos. Galera da Pela Modas. É sucesso. Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. Aquecendo pra terça-feira lá no Paraclube. Pode Gremiro, grande Primote também tá no circuito. E sexta-feira tem Mangueirão do Samba. E o som é o pop, meu irmão. Pop Live. Pode Gremiro. Daí, Eduardo Marcos, Bocão Taxista, todo mundo aí, viu? Mano, tá tipo Bob e Hermina, como granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo brincar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, porque essa mina é preparada. E aí, meu parceiro Biano? E a galera do comércio também tá aí com a gente? Taca, taca, taca, taca. Meu irmão, a galera do comércio tá com força hoje, viu? Taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca.

Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. É pra agitar no Palmeiras. Boa fora, Josimar, também tá aqui presente com a gente. Curtindo de boa lá da primeira dama. O Motora Robinson também tá aqui com a gente. Rodrigo Menezes, Duduzinho. Também daqui presente lá da São Japonês. Valeu, maninho. O mamão lá do Veroca. Alô, careca do Lobo Mal. Alô, Derek. Marcelo também, da GDM. Olá da primeira dama, obrigado, viu, Marcelo, pela vinda, tá aqui no Pop desde ontem. Tem gente que tá desde sexta-feira e só vai parar na quinta, meu irmão. Eita, Pop! Eita, Pop! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apagar. Bora, sapodão. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter... A rocha, vai. Eu ligo no outro dia no estilo Dom Juan. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia, de saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Eu acho que tem muita gente com esse defeito. Tem ou não tem? Então... canta pra mim essa aqui, ó, vai. Isso não é uma disputa, que eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Ai, Marília Mendonça. Não tem hora de ir embora. Tá só começando. Hoje ele vai ficar. Vou ficar. Aí. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Agora sem, só quem conhece o infiel, só quem conhece o infiel vai cantar bem forte. Aponta pra ele ou pra ela e canta bem alta. Não é minha, eu vou baixar o som. O seu prêmio que não vale nada estou te entregando. As malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Só quem é infiel, quem é infiel? Só serviu pra me machucar. Quem conhece, canta! Você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Tem que apontar pra ele. Tem que... essa aqui, ó. Só queria mais um pouco desse sentimento louco. Te acordar de madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender. Essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. E aí, demolidor? É bom. Ao lado da primeira dama, olha ali, ó. Mas quando te vejo com ela, para comemorar seu aniversário, meu. Minha boca vai ser só que era torta de maneira. Oh, meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Bora, Jefinho! Eu sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carência, você vem me ver. E a gente? E a gente faz amor. Me diz que eu sou o seu amor. E vai embora antes do dia amanhecer. E agora? Eu sei que é. Você é casada, eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada. Não tem, não tem, não tem, não tem. Bora lá! Agora! Baby, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que baby foi pouco. Então não venha me amolar. Bora, Gil! Curte. Só pra você deixar de besteira. Hoje tá aquela pressão. Alô, Tom de Marituba, o Elan e o Sujão. E não em uma prisão. Eu faço o que eu quero. Eu tenho o direito de me divertir. GMS Bruna aqui presente. Tô numa relação. E não. Um abraço pra você. O Duquinho também, o Everton. Pode Kid Pop. Os polêmicos do Pop. Fala que. Sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Marquinho, Lucas Oliveira, que presente também. Sem paciência e não quero discussão. Você garota pipi, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai safadão, vai safadão. Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Bora comigo. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.